São 9 horas da manhã, é sabadão, o sol está de rachar. Que calorzão, eu vou levantar com espírito zen. Litoral sul, não tem pra ninguém. Complexo oeste, céu azul, vai da praia curtir o sol, refletindo na água. Vou aproveitar pra lavar a alma, renovar minha fé em Cristo e manter a calma. Porque é nós por nós, até o final. Russo sintonia, eu mesmo original. É o rap na cena, o som é mil grau. RB a quebrada, parceiro é o litoral. É mil fitas, big grafite, não marcam toca. Representando na rima, muito louca. Qual é que se pá? Só chegar e firmar, aumenta o som, hip, deixa os graves estrondar. Porque da ponte pra cá, SV, área continental, na Ulisses Guimarães, maluco, é mil grau. Manchinaldo, dá um toque no rádio, dizendo que o show de rap vai ser puro arregaço. E aí, tranquilão, fé em Deus, irmãos de coração. Logo mais é nós então, estarei aí, com certeza pra se divertir. Fiquem na paz e se mantenham firmes. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Mais um final de semana, responsa. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. É nós por nós, 013 na cena. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Mais um final de semana, responsa. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Me dá licença pra falar, ironicamente, do nosso exílio, Distrito 13, Complexo Oeste, Litoral Baixada. Depois da ponte é minha quebrada. Nesse final de semana vou sair pra curtir. Vou dar um rolê com a rapa no parque, descontrair, relaxar, esquecer todo veneno passado. Nessa semana eu nem te falo que foi embaçado. Desde já, tomar uma breja e o rap tocando na rádio. Com certeza, ouvindo o grave do falante estrondando na caixa, ouvindo o som do Carta Magna. É isso mesmo, ouve só o refrão. Aumenta o volume que o rap é do bom. Na continuação, vem o som do Simpatia, mano Russo, grande parceiro. Tamo junto nas pistas. Isso é só o começo. A união faz a força e alimenta o rap no gueto. Vamos quebrar a muralha, o microfone é minha arma, a rima é minha rajada. Vamos juntar e lutar, esquecer a vaidade, o orgulho e vamos somar. Não desistir é o lema, é nós por nós, 013 na cena. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Mais um final de semana, responsa. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. É nós por nós, 013 na cena. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Mais um final de semana, responsa. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Mais um final de semana, responsa. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. É nós por nós, 013 na cena. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Mais um final de semana, responsa. Da ponte pra cá, da ponte pra cá. Yeah, yeah, yeah.